Jesus desde o dia em que eu o aceitei. Sou de Jesus sem reservas, eu me entreguei. Sou de Jesus, não adianta o mundo querer me chamar. Sou de Jesus, não pretendo nunca recuar. Que não vou desistir. Sou de Jesus, a vitória já está nas minhas mãos. Sou de Jesus que ganhou minha salvação. Só em Jesus tenho paz, segurança e muito mais. Minha alma se completa, gozo me traz. Só em Jesus tenho paz, segurança e muito mais. Minha alma se completa, gozo me traz. Jesus, a trombeta irei ouvir soar. Sou de Jesus e nas bodas estarei ali a cantar.